10h14 aqui na cidade de Foz do Iguaçu e eu estou na linha neste momento com a Ivone Miller, ela que é chefe do Núcleo Regional de Educação aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Ivone. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Teremos hoje a visita do vice-governador e secretário de Estado da Educação, Flávio Arnes, aqui à nossa cidade? Isso mesmo, estamos muito felizes porque Flávio Arnes é sempre muito bem-vindo entre nós. Ele deve participar do Encontro Estadual de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos Fase 1, que será realizado a partir então de hoje à noite no Salão de Eventos do Hotel Foz do Iguaçu, aqui em Foz. Quais serão os principais debates ao longo deste evento? Bom, o Paraná hoje ele tem um grande desafio, que é universalizar a oferta da alfabetização a jovens, adultos e idosos na perspectiva da continuidade da escolarização. E também esse evento deve, que vai reunir chefes de núcleos regionais de educação, de secretários municipais de educação ou dirigentes municipais de educação, e serão tratados temas referentes à articulação que deve haver entre Estado e secretarias municipais de educação no encaminhamento e acolhimento dos egressos do programa Paraná Alfabetizado. Este ano, eu aproveito já para abordarmos esse tema, estamos finalizando já praticamente 2013, este ano foi um ano marcado por inúmeras polêmicas na educação aqui no estado do Paraná, uma delas com relação à educação especial, que inclusive a própria Secretaria de Educação aqui do estado adotou uma postura diferenciada com relação a outras unidades. Como é que está o posicionamento atualmente quanto à educação especial aqui na região do núcleo de Foz do Iguaçu? Olha, na região do Núcleo Regional de Educação, é a posição adotada pelo governo do estado do Paraná. O nosso governador Beto Richa, o vice-governador e secretário de Estado da Educação, tem um posicionamento diferenciado, inclusive as escolas que atendem alunos portadores de qualquer tipo de deficiência, elas foram transformadas em escolas de educação básica na modalidade de educação especial. Nós entendemos que esses alunos precisam, sim, ser acolhidos por nós, somos completamente favoráveis à inclusão, mas temos a certeza absoluta que nós deveremos garantir a continuidade desses colégios e ampliar atendimentos especializados para essas pessoas. E, Boni, como é que estão os preparativos já para o ano letivo de 2014 aqui em Foz do Iguaçu, especificamente? Nós teremos, inclusive, algumas mudanças no calendário em função da Copa do Mundo? Como é que vai ficar? Isso, o calendário escolar para o ano de 2014, ele contempla que nós tenhamos recesso escolar nos dias de jogos, para evitar exatamente aquela situação do aluno ir para a escola, de repente ser dispensado mais cedo e tudo mais. Pensando nisso, foi que a Secretaria de Estado da Educação já elaborou um calendário escolar que prevê recesso escolar nos dias de jogos, sem prejuízo da carga horária dos nossos alunos. Com relação a matrículas também da rede estadual de ensino, como é que está distribuído esse calendário? Bom, as rematrículas dos alunos que já estão na nossa rede estadual, elas supostamente já devem estar todas efetivadas, né? Nesse momento, ou seja, nessa semana até sexta-feira, nós estamos atendendo a matrícula para alunos de sexto ano do ensino fundamental, ou seja, os alunos que vêm do quinto ano das escolas municipais. E também aos alunos de primeira série de ensino médio que devem ter a sua matrícula garantida num determinado estabelecimento de ensino, considerando-se que, embora eles já sejam oriundos da nossa rede, nós não temos condições de mantê-los no ensino médio na mesma escola. E eles poderão, então, ser encaminhados para outra escola. Nesse momento, estamos atendendo essas matrículas de sexto ano e de nono ano. A semana que vem, a partir do dia 9, nós atenderemos, então, as matrículas de alunos oriundos de outras redes, ou seja, de rede particular, ou que venham de outros municípios ou estados, e a partir do dia 16 de dezembro, os nossos colégios estarão iniciando a lista de espera de vagas. Neste processo todo, vamos até dar uma orientação aqui, as pessoas elas devem procurar as secretarias do colégio para fazer a matrícula também? Como é que funciona esse processo para aquelas pessoas que estão vindo agora para a rede estadual de ensino? Isso, é porque os alunos de quinto ano da rede municipal devem ter recebido já uma carta de matrícula. Nessa carta de matrícula existe a identificação de em que colégio eles deverão efetuar essa matrícula. Então é isso mesmo, nós recomendamos que eles procurem a secretaria desses colégios que forem indicados para efetivar a matrícula. E aproveitamos a oportunidade para lembrar os pais dos alunos que já estão cursando as escolas estaduais e que porventura não tenham ido fazer a rematrícula, que ainda é tempo, e que por favor, né, adotem essa providência, porque todos os planejamentos que nós fazemos para o ano de 2014, eles são baseados nas matrículas que foram efetivamente efetuadas. Conversei aqui na CBN com a Ivone Miller, chefe do Núcleo Regional de Educação aqui em Foz do Iguaçu. Ivone, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. É um prazer e bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.